sonhei no avião que eu estava acampando com Josué, na beira de um lago. E a gente estava sem comida. Aliás, a gente tinha comida, mas a gente estava tipo assim, preparando as coisas, tudo meio meia boca e tal. O Josué precisa estar feliz, eu não estava muito satisfeito. O Josué estava feliz e eu não estava muito satisfeito. Eu lembro de lavar a mão num lago da cidade, que a gente sabia se estava sujo ou não. A gente foi usar tipo uma pia pública que tinha na beira do lago, que a gente não sabia onde a água vinha. Eu lembro que eu fiquei feliz quando eu vi minha mãe chegando e ela se juntou a nós. Foi isso. Essa foi a primeira parte do sonho. Tive uma segunda parte do sonho que eu não tô lembrando, assim, a memória é muito mais forte para os eventos ruins. Mas a segunda parte, eu tava eu acho que eu tava com o Idan, eu não tenho certeza, com amigos de Israel, e... não lembrei o que que era. Não era nada disso, a gente tava andando na rua, não tava com nenhuma das pessoas que eu falei. Tava andando na rua... em algum lugar israelense, é o que eu senti, ou talvez um ambiente judeu, e nesse ambiente as pessoas estavam, cada um praticando um dom artístico. Nas ruas tinham pessoas que estavam treinando malabarismo, em alguns estúdios tinham pessoas dançando, outras pessoas fazendo música. Eu lembro de andar na rua e ver isso, assim. Na minha cabeça teve um contraste que... A primeira coisa que me veio na cabeça quando eu pensei assim, nossa, o que isso significa? A primeira coisa que me veio à mente foi... Não sei, quando eu vi o Josué, talvez minha mãe, e eu na história, eu vi como que a prática do cristianismo é como que se fosse como se fosse um sofrimento para conseguir colocar em prática e vivê-lo. Aquela ideia da sobrevivência. E eu acho que quando eu vi o ambiente judeu, assim, as pessoas com a certeza do que elas estão fazendo, cheio de... um sentimento meio ilusório, assim, mas ao mesmo tempo você vê que as pessoas estão florindo, não estão vivendo num ambiente de... sobrevivência, mas cada um tá praticando seu dom artístico. Foi um sentimento desse tipo que eu tive, assim, foi a primeira impressão que eu tive. Mas não é definitivo, não, até... tipo isso, essa foi a primeira coisa que veio à mente.